17 horas em ponto. Audiência. Deixa com quem tem de verdade. Cinecista FM, 35 anos. Quase 500 mil de ouvintes potencialmente todos os dias. Enquanto a mais próxima, em menos de 12 mil. Cinecista. Identificando. ZYR 608, em 89.9 MHz. Fundep, Rádio Cinecista de Picuí. O Antônio Firmino 344, CEP 58-187-000. Telefones 83-3371-2217, 99912-7181. Rádio Cinecista Picuí.com.br. Picuí, Paraíba, Brasil. Cinecista. Quem é brega é chique. Quem é chique é brega. Na hora da sofrência da Cinecista. Quanto tempo nossa vida é uma vida só e nada mais. Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo pra depois. Todo dia a gente ama, mas você deixar nascer o fruto desse amor. Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula. Verdadeiro, profissional, independente e de credibilidade indiscutível. Esta é a sua Rádio Cenecista de Picuí, Paraíba, a primeira da região. Uma realização do mais ilustre filho desta terra, professor Felipe Tiago Gomes, o fundador do ensino comunitário e da Senec no Brasil. Cenecista, chegando na frente. Identificando. ZYR 608, em 89.9 MHz. Fundep, Rádio Cinecista de Picuí. O Antônio Firmino 344, CEP 58-187-000. Telefones 83-3371-2217, 99912-7181. Rádio Cinecista Picuí.com.br. Picuí, Paraíba, Brasil. Cinecista. 17:05. Nossa programação valoriza o homem do campo sempre e toca nossa cultura regional. É o Nordeste Valente no ar. Boa tarde! Eita, que nega pra vadia, nega pra rebolar, nega pra remexer, nega pra retroceder, esse burungu do ela ainda mata um. Aqui nesse forró aí tem morogodó. Eita, que nega pra vadia, nega pra rebolar, nega pra remexer, e até pra retroceder. Esse burungudu, ela ainda mata um. Aqui nesse forró aí tem morogodó. Quando eu pego pela cintura dessa nega, tá na jura, com toda essa pintura, pega fogo no paiol. Todo mundo vai ver só como é que o homem faz, com tudo que ela traz, com tudo que aqui tem. Não vai ter mais ninguém, aqui vai ser bom demais. Vai ser bom demais, e essa nega chega, o favor é bom demais. Vai, vai, aqui vai ser bom demais. Pra rebolar, nega pra remexer, dieta pra retroceder. Esse burungutu, ela ainda mata um. Aqui nesse forró, aí tem morogodó. Eita, que nega pra vadia, nega pra rebolar, nega pra remexer, dieta pra retroceder. Esse burungutu, ela ainda mata um. Aqui nesse forró, aí tem morogodó. Quando eu pego pela cintura dessa nega, tá na jura, com toda essa quintura, pega fogo no paiol. Todo mundo vai ver só como é que o homem faz, com tudo que ela traz, com tudo que aqui tem. Não vai ter pra ninguém, aqui vai ser bom demais. Vai, vai, aqui vai ser bom demais. Aqui vai ser bom demais. Aqui vai ser bom demais, onde essa nega chegou, o forró é bom demais. Tem sua programação garantida na Rádio de Picuí, na Rádio da Região, Nordeste Valente, a nossa cultura em destaque. Boa tarde. Pernambuco e no Maranhão e a Paraíba. Hoje essa noite é nossa. Hoje eu quero alegria, vou afogar a tristeza até amanhecer o dia. Hoje essa noite é nossa, hoje eu quero alegria, vou afogar a tristeza até amanhecer o dia. Eu vou dançar, eu vou beber até cair, eu vou na fogueira por aí. Nordeste Valente, tá no Tarde Total, 89.9 FM, Cenecista de Picuí. Araújo Material de Construção. Trabalhamos com madeira mista e angelim vermelho, ferragens, telhas, tijolos, cimento, cal, hidráulico, elétrico, arame, tintas e acessórios, toda a linha Bosch e Skill com garantia de um ano. Araújo Material de Construção, Avenida Castelo Branco, Centro, Picuí, Paraíba. E a madeireira fica na rua Padre Apolônio, antigo forró dos idosos. Telefones 83-3371-2371 ou 99608-1931. Organização Juva e Família. Farmavet em Picuí, a sua farmácia veterinária, onde você encontra tudo para seu animal, rações, medicamentos, consultas e atendimentos em domicílios. Atenção agricultores da região do Curimataú, que fizeram ou irão fazer empréstimos junto ao Banco do Nordeste. Informamos que o médico veterinário Dr. Nilberto Lins está realizando a coleta de sangue de animais para o teste da brucelose e a vacinação da tuberculose. Faça o seu agendamento e garanta o laudo do seu animal na Farmavet em Picuí. Informações pelo fone WhatsApp 999601046. Aumente sua imunidade e fique livre de várias viroses. Tome o novo composto de Graviola, agora com nova fórmula, contendo vitaminas B1, B2, B6 e B12, mais os minerais como cálcio, magnésio, manganês, potássio, ferro e zinco. O composto de Graviola é muito eficaz para quem sofre de diabetes, úlceras, inflamações no útero, ovários, mamas, próstata e outras patologias. Obtenha saúde através da natureza, tomando diariamente o composto de Graviola, que vem em nova embalagem, na caixinha verde e branca, e está à venda nas melhores farmácias. Composto de Graviola. Posto São Mateus, seu posto de abastecimento com álcool, gasolina, diesel, é com o Posto São Mateus, em Picuí, Paraíba, funcionando com atendimento especial, qualidade em seus produtos, com maior segurança e comodidade. Posto São Mateus, sinônimo de qualidade, na Avenida Castelo Branco, 210, bairro Monte Santo. Telefone 83-3371-2614. Atendemos nos cartões Hipercar, Mastercard e Visa. Posto São Mateus, por que você não passa lá em Picuí, Paraíba?